DJ Pablo, só um teste, hein? Testando os graves. Testando os médios. Agora, testa os agudos. Aê, faz melhor. Mistura tudo e esculacha, DJ. Grave, médio e agudo. Grave, médio e agudo. Tá tocando forte, sacudindo todo mundo. Grave, médio e agudo. Grave, médio e agudo. Tá tocando forte, sacudindo todo mundo. Tá tocando forte, sacudindo todo mundo. Potência de verdade, qualidade e compressão. Mistura a porra toda e sacode os vacilão. MG, grave, médio e agudo, esculacha! Caraca, é o DJ Pablo MG! MG, MC Douglas, MG. Grave, médio e agudo. Faz